14 10 Mega. Qual é o seu Adam? Boa noite, é o Trip 528 para descida. Guarulhos com 4 horas. Mantenha nível 190, ajuste de altimetria Salvador, 10 16. Informe no portal de descida. Mantendo 190, já está no ideal de descida, Trip 5218. Certo, desce, mantenha 050, voando a posição ITAP. 050 para ITAP, Trip 5218, 16. Para Recife, 090 nível, vai decolar da 10, vai seguir por Cajama, direto Recife, aciona o transponder 0273, 120 decimal 8 é controle. É 0273 no transponder, comandante. Estacionamento táxi, chama a torre em 118,6. A última é para marca 616. Para a torre. 2733 autorizado, táxi, entra em intercessão da 10, reporte pronto. Torre Salvador, uma boa, 3197, tampa, antes da 10, top. Antônio 97, a linha é decola pista 10, vento 180 graus 069. Autorizado a linha de decola pista 0731. Otário 2733, informe-se quando for de decola da intercessão. Tente, reponte no ponto 0. 0733, troca saída para saída Kong. Decolada 10, chame controle 120, 8. 20, obrigado, boa noite. Até Limatango, na escuta da torre. É, tu escuta a torre. Até Limatango, na escuta. Até Limatango, informe estimado sobre o voo no setor. Eu notifiquei uma hora e meia, até. Mas a hora que a senhora fizer, Jack 9728, só um estabilizado final do procedimento ADS-X-Ray. Contará estabilizado ADS-X-Ray, ADS-X-Ray. 35218, desse mantém a 3 mil pés, ajuste 1016. 3 mil pés ajustado 1016, 35218. Condor 077, call 96 center, 126.85, if enable 12545. Condor 077, 126.85, if enable 12545, thank you, bye bye. Alright. Do 733, vamos para a decolagem? Afirmativo. Do 733 na linha e mantém cabeça. A linha mantém da presente, reporte solta. A linha mantém da presente. Delta Style, muito boa noite, pronto, copa. Qual foi o passo que se encontra a pista que decola? A cidade está liberada. Graças, 2-1-8. Cola da 1-7 na saída da Euleda Bridian, intercepta pelo Zulu no meio, breve até o Zulu 13. Aciona 5563 no transponder, 120 do sinal 8 a sequência do controle. deixou se atualizado em área e decolaram. Vento 1,00 graus, 1,60 graus, 8 nãs. Por gentileza. Confere a 2766. 17 no altímetro, tem bom voo até a próxima, até o Charlie. Natan, abandone agora o setor, tem aeronave próxima já Simbra para pouso, ok? Abandone o setor. Ok, vou fazer um pouso aqui posteriormente, mas os 10 minutinhos já decola. Ok, tem duas aproximações agora aí, que estão passando agora, um leve objeto e depois um trip. Positivo, tá visual com o mesmo, já tá indo para pouso. Objeto 6728, final da 10, boa noite. Objeto 6728, em autorizado pouso, pistão 90, vento 180 graus, 079. Pouso 90, 6728. Aéreo 2733, decolado 18, está no controle, 120, decimal 8. 2733, chama controle 208. 317, pode chamar o tempo? Chama o 735, 251, alternando no 33, decimal 25, tá 3197. É 125, uma e a outra? 133, decimal 25. 3325, obrigado, boa noite. Contou o sucesso, 233. Sucesso, 2733, contato radar decolagem, super nível de 090 na saída Conde. 090 na saída Conde, sucesso, 2733. Trip 529 desce para 2010, está autorizado para a ULS e aposta estabilizada. 2000 final é aposta estabilizada. 2009. Matango Lima, Kilo Bravo, contato radar 60 milhas, sudoeste de Salvador, voa na proa de mar e reporta para a descida. objeto 6728 no solo 21, nível direito sendo solo 121, decimal 9. Pela direita, solo 121, decimal 9. Pela direita, tem um 27 da total aí? Afirmativo. Track track? Torre 7288, por favor. 7728, deixa o backtrack. 96728, faço backtrack imediato, livre próxima esquerda. Fazer o backtrack, vai levar na próxima esquerda, 6628. Gente, mantendo a posição. Sinal, aprovado a 10. 5218, check-trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 089. Sente, baixar travado, pouso na 10, 5218. Alfa Kilo, parte 3. Ok. Hotel Lima Tango, informo que não há tráfego mais para aproximação, autorizado sobrevoo. Hotel Lima Tango na escuta da torre. Direita solo 219, grato. Solo 985, formação Sierra. Pedindo autorização para Clarins, diesel é o 360. 1985 da ala da Bridge, prepara a guarda cota, por favor. O tanque vai receber passagem ao tráfego da tripla, ok? Positivo. Calculado aqui. Mais que tanque. Tripla 5298, prossegue via Alfa, Juliette, remota na 3. Alfa, Juliette, remota, 13, 5298. Mag, tango, tango, vai seguir o tráfego da tripla. Tango Lima, Kilo Bravo, confirme o nível que estava mantendo. 90. 9.410, Lima, Kilo Bravo. Confirme? Na rota boa noite, direcionar São Tom para táxi. Controle, poderia confirmar no equipamento 2 agora o Roda Charlie? Você lembra aquele grau? Esqueceu agora 8.300 pés. Pera, obrigado. Salvador, Altan 3603, autorização Guarulhos, ciente da Tango. 603, nós temos que tomar da cota preparada da Leda Bridge. Da Leda Bridge, da 3603. Salvador, excelente noite, Dan 3662, informação Sierra. Dan 3662, essa notificação autorizada a chegada a Mari. Isso é para o voo 060. 0620 na Mari, Dan 3662. Dan 3858, essa notificação para a chegada da Mari, desse atalho de voo 070. 634 Tango. Autorização, Brasília. Meu nome é Natureza, mantendo escuta guarda-copa. Lima, aqui no Bravo, espera 2010, aviso 107, estou autorizado a ficar LS, porta estabilizada. Como eu faço, ajustamento da testa para tomar estabilizado aqui no Bravo. Mike Tango Tango. Prossiga, Tango Tango. Mike Tango Tango, estacionado no Pad 3, posição 5. Obrigado pela colaboração aí, uma boa noite.